Olá pessoas, eu aqui começando mais um episódio do Falando no Diabo. E gente, eu vou começar a cobrar por insalubridade, porque a gente tá numa onda dos nossos últimos episódios que tá difícil. A gente tá aqui hoje pra falar. Começou com o Samuel trazendo Fred versus Jason, que fez 20 anos ano passado, né? E aí, mas que mais que a gente ia falar além disso, né? A gente vai chegar lá. Deixa eu cumprimentar meus colegas primeiro. Boa noite, Felipe. Olá, Sil, olá, Infernaltas. Que alegria estar aqui. Olha, eu adoro os nossos temas, mas o de hoje é do coração. Olha, eu só vou dizer uma coisa: Fred versus Jason me fez ficar de madrugada no carro sem bateria, esperando o reboque. Depois eu vou contar detalhes dessa história. Muito bem. Boa noite, Daniel. Boa noite, Sil, boa noite, colegas. Eu acho que hoje a gente vai falar de alguns dos nossos personagens preferidos em alguns filmes que talvez não sejam os seus melhores, acho que dá pra dizer, né? Pelo menos não o que veio depois do Fred versus Jason, apesar de que eu preciso admitir que o Fred versus Jason, ele era muito bom na minha memória. Vou deixar por aí também. Boa noite, Samuel. Olá, Sil, olá, Felipe, olá, Daniel, olá, internauta que está nos escutando. E hoje, basicamente, o que a gente vai fazer é um programa de true crime para mostrar como duas das maiores personalidades do cinema de terror morreram. Porque foi o que aconteceu depois desses acontecimentos que a gente vai esmiuçar aqui no programa de hoje. Basicamente foi isso: morreram, sumiram, desapareceram. É isso, os pobres. Bom, é isso, né? A gente tá aqui então para falar de Fred versus Jason e dos reboots das suas respectivas franquias que aconteceram alguns anos depois, né? Samuel já adiantou que foram a pá de cal mesmo nesses dois personagens. A gente tem até notícia de uma série sobre Sexta-feira 13, né? Que tá aí, em teoria, tá sendo produzida, mas principalmente A Hora do Pesadelo parece que acabou de vez mesmo. Eu não vejo nenhum futuro, mas vamos deixar isso para mais pro final do episódio, né? A gente pode falar das nossas expectativas. Vamos começar falando desses filmes então, voltando de novo lá pro começo dos anos 2000, né? Caceta, 20 anos. Na minha cabeça Essa foi ontem. informação me pegou de Na minha surpresa. cabeça foi ontem É, isso. foi ontem. Eu fiquei muito chocado. Eu fui reassistir, só rapidinho, se eu interrompendo, desculpa. Eu Dá fui vontade. assistir, eu tô numa vibe de assistir filme tosco. Eu tava assistindo Arrasto pro Inferno esses dias também. E Amo. aí eu vi que Fred versus Jason tava no Max. E aí eu disse, o meu namorado nunca tinha assistido, eu disse, não, bora sentar aqui e assistir. A gente assistiu, aí beleza. Depois que eu voltei pra tela do filme, eu percebi que esse filme tinha feito 20 anos. Na verdade, ele vai fazer 21 anos esse ano. E eu fiquei, caralho, não acredito que esse filme tem 2 décadas, não. Gente, eu achei esse filme no cinema. Eu também. E eu fiquei, Pois caceta, é, também. 20 anos já. Aí eu disse, não, peraí, vamos fazer uma homenagem aqui, muito entre aspas, porque esse filme, ele foi um divisor da franquia, né? Então, eu acho que. E a gente já fez programa sobre Sexta-feira 13, a gente já comentou muito sobre A Hora do Pesadelo, embora a gente não tenha um programa próprio. Mas esses filmes ficaram de fora. A gente não falou muito a gente nunca falou muito sobre Fred versus Jason. E aí eu disse pra Sil, né? Vamos, porque eu acho que seria uma boa ideia a gente conversar sobre as 2 décadas que essa franquia, que esse filme fez já de aniversário aí. Eu queria Isso. pegar carona também. Desculpa, Sil, já tô jogando o teu script Não, pra pode ir, pode cima. Mas ir. Que script, Felipe? Isso eu lá tem queria script. fazer um Quer passar uma comentário. ideia de organização aí, né? Sim, é, Sil. Não deixa Ah, de manter essa ideia aqui pro eu ouvinte. sou organizado, eu anoto aqui minhas coisas, eu tenho um mini script. Eu acho que uma coisa legal, né? E aí depois a gente vai entrar no mérito, o filme envelheceu, não envelheceu, o Daniel já disse que achou que o filme atualmente é uma porcaria, Não, não chega tanto, mas. etc, etc. Mas eu queria fazer um comentário, e aí eu acho que vai muito. A gente roda, roda, roda e volta às vezes para o mesmo lugar, que é a nossa memória afetiva. E aí, por exemplo, eu, assim como acredito, né, todos aqui, né, e você, Infernalta, que está nos ouvindo, nós crescemos, não é, nessa cultura dos filmes de terror dos anos 80. E a maioria, não é, eu vou me incluir nisso, foi descobrindo esses filmes ou nas locadoras ou nas exibições na TV. Seja no cinema em casa, e era muito comum você assistir Hora do Pesadelo 4 no cinema em casa enquanto você almoçava no SBT e via a Debbie virar uma barata e tudo bem. Ou no Corujão, que era o caso da franquia Sexta-feira 13. E o que que acontece que quando alguns dos filmes da franquia Hora do Pesadelo e Sexta-feira 13 chegaram aos cinemas, eu lembro, acho que uma das minhas melhores memórias cinematográficas da vida foi em 1992, quando o Pesadelo Final, A Morte de Fred, chegou aos cinemas. E eu não tinha idade para ir, mas eu fiz todo um arrumadinho com a minha mãe, ela me levou. E cara, era um filme do Fred Krueger inédito no cinema. Então, óbvio que hoje, não é? Eu acho o Pesadelo Final o pior filme da franquia. Ele, pra mim, é pior do que aquele Hora do Pesadelo 2, que pra mim já é ruim que dói. Mas eu tenho uma lembrança de: uau, é um filme do Freddy Krueger no cinema! Vamos! E eu acho que o Freddy vs Jason, tudo bem, eu já não era uma criança, mas eu acho que foi um filme também tão aguardado que eu me lembro muito da sensação. E vamos voltar, pessoal, para 2003, a época já tinha internet, mas não tinha YouTube, não era tão fácil quanto é hoje. E eu me lembro que quando foi anunciado o filme, meu Deus do céu, para mim era, sabe, eu vou ver os meus monstros favoritos no cinema. Então tinha toda essa coisa, quase que uma coisa sagrada, sabe, de ir ao cinema ver o filme do Fred e do Jason. E eu me lembro muito dessa sensação. E de me divertir muito, eu me diverti muito vendo todos esses filmes no cinema, porque eram filmes que eu adorava e que era muito raro. Até porque acredito que, assim como a maioria, nós pegamos os finais das franquias. Então eu vi o 6 e o 7 da Hora do Pesadelo no cinema, e vi o Jason X. Então o Freddy vs Jason talvez tenha sido, assim, a coroação dessa experiência de ir ver um filme. E que filme, né? Não era só um filme do Freddy, um filme do Jason. Era um filme com os dois. Isso para mim já bastava qualquer valor do ingresso ou qualquer lei. Eu fui para pré-estreia. E eu falei, né, que eu fiquei com o carro sem bateria. Eu fui tão animado, assim, eu tava tão louco para ver o filme, que olha só, na minha cabeça, eu estacionei o carro e eu não desliguei o farol. Basicamente, eu estacionei o carro e saí correndo para a bilheteria para comprar o ingresso, porque na minha cabeça ia esgotar. Se bem que tava cheio, mas eu, assim, não sei se estava esgotado, mas assim, tava lotado o cinema. E eu, quando voltei, ué, meu carro lá, né, sem bateria, no meio da rua. Duas, sei lá, uma da manhã, porque foi uma sessão, a pré-estreia, meio, sei lá, começou às 11 da noite, eu morrendo de medo de ser assaltado, e ainda tive que ouvir minha mãe dizer: tá vendo, você vai ver esses filmes, não sei o quê, não sei o quê, ainda vai ter prejuízo, vai comprar uma bateria nova. Mas eu tenho um carinho muito grande por esse filme, muito por isso, eu não consigo. A gente vai entrar, claro, nesse mérito, mas é como o Pesadelo Final. Foram filmes que me marcaram e eu tenho um carinho imenso, imenso, imenso por esses filmes. Minha gente, eu tenho a revista 7 guardada que trouxe o Fred e o Jason na capa, tá? Encerro aqui, passo para quem quiser completar. Não, mas o Felipe tá certo. Esse filme, ele foi um acontecimento. Foi. E, o quanto ele foi aguardado desde a promoção. As pessoas ficaram muito ensandecidas pela ideia de que ele não fazia nenhum sentido. Não Sim. fazia, a existência desse filme não fazia nenhum sentido. De juntar essas duas figuras numa obra só parecia não fazer sentido. E deu essa curiosidade. O trabalho de marketing para esse filme foi gigantesco. Isso a gente está falando de um filme que teve um orçamento modesto, foram 30 milhões de dólares, e com um resultado que surpreendeu bastante. A gente pode falar disso mais pra frente, claro, mas bem colocado esse ponto de que essas são representações de duas franquias que nós não pudemos acompanhar, não pudemos porque éramos muito novos aqui no geral. É, a gente ouve pela repercussão grandiosa que eles tiveram, pelos nomes icônicos que eles se tornaram, mas eu nunca tinha visto um filme do Fred Krueger, um filme de Jason Voorhees no cinema. Esse foi o primeiro filme que eu vi. Então, isso depois de ter assistido a cacetada de filmes deles, de ter criado todo o interesse, a admiração pela franquia, sendo ruim ou não, tendo seus momentos bons ou não. Mas a gente tem que lembrar que são dois nomes de peso, talvez os dois maiores nomes de peso da cultura pop de terror, de filmes. Então, isso é questionável, claro, mas a gente tá falando de dois gigantes. Não, não é questionável não, são eles e acabou. Eu acho que são. Não tem o que questionar. Eu acho que eu tô contigo nessa também. Tanto é que não saiu nenhum outro, né? Não saiu nenhum mas, com mas... Michael Myers e coisa assim, tipo... É, quando se pensa em juntar dois grandes vilões, tipo, esses eram os primeiros nomes que vinham à cabeça. Então tu não vai colocar, tipo, Michael Myers contra Pinhead ou coisa assim, tipo, não cabe, sabe? Agora, Fred versus Jason, de alguma maneira, faz sentido do mesmo jeito que Alien versus Predador fazia sentido também. Então, agora, tipo... eu concordo aí com o Daniel, e eu vou além. Eu acho que tem também uma coisa aí, eu concordo com o Samuel, o roteiro não faz o menor sentido, mas ao mesmo tempo, eu acho ele tão... Veja, a sensação que eu tenho... É que assim, eu já falei isso outras vezes, eu adoro o filme de terror que ele não se leva a sério, que ele sabe o que ele é, que ele não tem crise de identidade. E pra mim esse filme, ele não tem, ele é mega bem resolvido. Ele sabe o que ele é, ele sabe o que as pessoas estão aguardando e ele se resolve muito bem. É curioso porque se a gente for parar pra acompanhar essa discussão, desde o final dos anos 80 que já existia um falatório em unir o Fred e o Jason. Ali na ocasião não foi possível e talvez tenha sido pra melhor. Porque a New Line Cinema e a Paramount não chegaram a um acordo, mas já havia esse interesse. E as lendas, existem muitas lendas desse filme, que assim, existiram não sei quantas versões do roteiro. Existia, eu fiz essa pesquisa. E se a gente for parar pra pensar, assim, realmente como unir, né, um personagem que ataca no sonho e o outro que não fala e tecnicamente opera no mundo real dos vivos, eu acho a solução muito bem resolvida. E eu gosto, inclusive, até, por exemplo, do aspecto visual do filme, eu acho ele carregado, eu acho ele com... A direção de fotografia dele é pra mim também é muito anos... Ele é um filme dos anos 2000, mas ele parece ainda que ele pega aquela vibe dos anos 90, sabe? E pra mim a história funciona. A história, óbvio, né, a gente não vai esperar que leve o Oscar de roteiro original. Mas eu acho que dentro das possibilidades eles foram até felizes... No que eles, não é, conseguiram nos apresentar. E minimamente, e olha que se tratando de Hora do Pesadelo, Sexta-feira 13, isso é um mega elogio. Minimamente, eles conseguiram manter uma linha do tempo. Então, o fato de ser em Springwood, mas o fato de também se mencionar Crystal Lake, o fato de ser a casa da Rua Elmer, o fato... do Jason ter lá a visão da mãe dele. Então, minimamente, ele até consegue isso, não é? E pra mim, ele usa umas referências que, óbvio, os fãs vão captar, o hospital da Hora do Pesadelo 3 e assim sucessivamente. Mas eu acho que, pro que eles tinham, não é assim, como possibilidade, eu acho que eles foram muito, muito felizes no acerto. E aí se falou muito depois, não é? Ah, vai ter o 2... Ai, minha gente, eu não sei, eu tenho medo. Sabe aquela coisa, um raio não cai duas vezes no mesmo lugar? Eu acho ele... Eu gosto tanto desse filme que eu sou meio feliz de não ter tido um 2. Mas tu sabe qual era a ideia que eles tinham pro 2? Ai, não lembro se eu sei. Não, pera aí, vamos entrar nessa discussão depois que a gente falar da sinopse, porque tá, a ok, gente tá porque na discussão que a gente não, não falou da é que sinopse ainda. eu ia falar o título só, mas tudo bem, eu espero pra depois. Eles já tinham um título Deixa pro só. segundo, é isso que eu quero dizer. Então fala, não, então agora fiquei curioso, eu não sabia. Fred versus Jason versus Ash. Ah, não, mas. Mas ah, mas que veio. Saiu em quadrinhos. Mas saiu em quadrinhos. É, isso foi quadrinho. Não, não, isso como foi. Foi pro saco, saiu isso em foi quadrinhos. Quadrinho, mas eu não sei se isso foi. Não, não. O quadrinho foi uma adaptação do argumento que foi entregue pra fazer a continuação. A questão é que Ai, no não. final daí tu tinha que envolver mais também o Sam Raimi e tudo mais, tipo, e daí basicamente tu tem que começar a dividir os lucros com muita gente, daí começou a complicar. Mas minha gente, mas a ideia oficial era essa. Ainda bem que não deu certo. De boa, não. Sério. Não, eu, veja, vamos lá, eu amo Evil Dead e tal. Mas se a gente for parar pra pensar, o último filme até então era aquele Army of the Darkness, que eu acho over demais, sabe? Não, realmente eu não gosto. Não, não, realmente não. Eu adoro o que veio depois, mas eu acho que. Não, não. Ainda bem que não fizeram isso, minha gente. Mas seria a continuação mesmo. Assim como também tinha a ideia de o Pinhead ah, aparecer isso no eu final queria. Do isso eu queria. Isso. Ah, isso eu queria. E também não rolou por causa de. Porque ia ter que comprar os direitos e tal, e ninguém quis entrar nisso aí, né? Tá, eu fiz aqui um resumo de todos os, mais ou menos, né, a maioria dos roteiros que foram desenvolvidos até chegar nesse. Porque ele ficou em desenvolvimento por 10 anos, né? Foi. Porque assim, na verdade, tipo, se for parar pra pensar, isso já tava na cabeça de muita gente, só que, e também assim, tipo, o Jason Goes to Hell lá já dá uma piscada em relação a isso na cena final, quando aparece a mão do Freddy Krueger puxando a máscara do Jason pro inferno, né? Pra baixo da terra. Tipo, a cena final, acho que do Jason Goes to Hell, se eu não me engano. Então, assim, isso já tá. Mas, assim, foi só, tipo, aquele negócio, assim, de fazer um aceno pros fãs. Não era algo que era, tipo, que se tava pensando mesmo em fazer naquela época, sabe? Era só, tipo, só pra fazer essa uma brincadeirinha. Mas isso acabou, tipo, colocando meio que isso em evidência. E daí, eventualmente, os caras começaram a falar, tá, então vamos tentar desenvolver alguma coisa nesse sentido. Toda a história que eu vou contar agora, ela está descrita em detalhes num livro chamado Slash of the Titans, que basicamente resume todos esses 10 anos de desenvolvimento, se eu for parar a pensar, desde do Jason Goes to Hell, até de fato, que foi em 93, até de fato o lançamento do Fred vs. Jason. Então são 10 anos em que eles foram tipo, passando de roteirista para roteirista para ver se alguém conseguia de fato criar uma história que funcionasse mesmo, né? Porque a grande questão é tipo assim, como é que tu coloca esses dois juntos de tal maneira que faça sentido os dois estarem juntos? Então assim, por exemplo, passando pelas versões que foram desenvolvidas, eu só não anotei o nome dos roteiristas que trabalharam, mas teve vários. Uma versão falava, tipo assim, meio que ia descartar o Fred e o Jason assim, como sendo protagonistas, ia na verdade acompanhar uma seita de adoradores do Fred e uma seita de adoradores do Jason, que meio que ia cada uma ia tentar, tipo, trazer o seu, né, o seu objeto de adoração de volta dos mortos, e isso é que ia acabar gerando a briga entre os dois, sabe, um negócio bem bem estranho. Tinha uma versão do roteiro também que se começava lá pela Idade Média, tempo da Inquisição, uma coisa assim, uns negócios meio que absurdo. Eu nem anotei essa aqui direito. Tinha uma outra versão que dizia que aí eu acho que ia se apoiar bastante também no último filme do Fred Krueger, lá, que é aquele lá mais metalinguístico que a gente comentou no outro episódio, né? Em que, na verdade, tinha uma versão do roteiro que dizia que o Jason, na verdade, era uma pessoa real, que existiu de verdade, e que os filmes do Sexta-feira 13 eram baseados nesse cara real. E aí esse cara tinha sido preso e ia a julgamento. Então ele também ia pegar um pouquinho do frenesi do julgamento do O.J. Simpson, que estava acontecendo naquela época. E de alguma maneira o Fred Krueger ia aparecer no meio. Também não sei exatamente como, sabe? Tinha ideias colocando, por exemplo, o Fred Krueger como sendo um dos monitores do Crystal Lake, no Crystal Lake, que ou foi o responsável pela morte do Jason, ou seja, era o cara que deveria estar lá vendo, olhando ele, aí acabou não olhando, ele acabou se afogando por causa disso. Tinha um roteiro que falava isso. Tinha um roteiro que falava que o Fred, na verdade, estuprou o Jason no, no Crystal Lake, e isso acabou traumatizando o Jason pra vida toda e para depois da vida também. E tipo assim, isso é interessante porque basicamente os roteiristas estavam tentando meio que definir dos dois qual que seria o menos pior para fazer com que o público torcesse por um deles, sabe? Então, tipo assim, aí colocava o Fred como basicamente o grande vilão e o Jason quase como um anti-herói, sabe? Tinha um que colocaria eles batalhando diretamente no inferno. E aí parece que, tipo assim, num ringue de boxe mesmo, sabe? Tipo, e o juiz ou então o narrador da partida seria o Ted Bundy. E tipo, e aí acho que na plateia teria tipo várias personalidades assim, tipo conhecidas, tipo acho que assassinos reais, coisa assim que estariam representados lá. E aí, tipo assim, isso é só um resumo das várias versões pelas quais o filme passou, né? Eventualmente daí chegou nessa versão final, assim, em que os caras, tipo, descartaram. Eu não lembro o nome dos caras, mas foi, tipo, o primeiro roteiro deles. Eles descartaram todas essas ideias e, tipo, a única questão, tipo, eles criaram regras simples que eles tinham que seguir, que era, basicamente, não tentar reinventar nada, não tentar mudar a cronologia, não tentar mudar nada do que aconteceu antes, e simplesmente ser algo que parte, digamos, dali em diante. E as únicas coisas que eles colocaram como regras para eles mesmos é que teria que ter duas batalhas, uma no mundo dos sonhos e uma no mundo real. Era isso. E foi aí que o filme funcionou, sabe? Foi aí que ele saiu do papel. Mas aí, nesse livro, que eu acho bem legal, vale a pena quem puder ir atrás, o Slash of the Titans, ele fala que, tipo assim, não é necessariamente o melhor roteiro do mundo, acho que até a gente vai concordar em relação a isso, só que eu acho que também ele já tava de saco cheio de tantas idas e vindas, que assim, é bom o suficiente pra gente tocar adiante, então vai, sabe? Então faz. Basicamente é isso. Esse é um resumo bem rápido da história, de 10 anos de história. Eu acho que foi melhor assim, chegar no filme que a gente tem. É, antes do Samuel dar a sinopse dele, eu só queria já destacar que quem dirigiu Fred vs Jason foi o Ronny Yu, que uns anos antes fez A Noiva de Chucky, né? Que acho que é meio que um consenso aqui também. E é isso. Samuel, se quiser falar um pouquinho do filme. Um resumo rápido, né, do icônico Fred vs Jason é que o filme começa com a gente tendo um flashback, basicamente. Flashback não, um resumo da história do Fred Krueger, que é o icônico assassino dos sonhos de Horas do Pesadelo, mas ele está enfraquecido e preso num limbo. É, porque as pessoas de Springwood, elas basicamente o esqueceram, diminuindo o poder que vem do medo. E a gente descobre depois que há uma trama das pessoas adultas da cidade para que os jovens não saibam quem é Fred Krueger. E os poucos que sabem são simplesmente aprisionados e drogados para que não possam ter nem contato com algum tipo de contato com ele em sonhos. Então, assim que o Fred ele está desesperado para se fortalecer, ele resolve trazer do mundo dos mortos e manipular o Jason Voorhees, que é o brutal assassino de Sexta-feira 13, e usa ele para espalhar terror em Elm Street. Por causa disso, né, acreditando que o Jason está matando. Na verdade, o que acontece, acaba acontecendo, é que as pessoas acham que as mortes em Elm Street são causadas pelo Fred. E à medida que as pessoas vão se lembrando da ameaça que é ele. Ele vai tendo seus poderes de volta. Então, o filme vai se encaminhando novamente com o Fred tentando massacrar os adolescentes da rua El, enquanto o Jason está literalmente fazendo isso muito bem feito. Tão bem feito que começa a causar um problema, porque quando o Fred acha que ele vai conseguir realizar uma morte no mundo dos sonhos, o Jason aparece atrapalhando e matando no mundo real. A gente tem basicamente um grupo de adolescentes de Springwood que não sabem da realidade dos perigos que os cercam, eles são alvos dos dois assassinos e eles acabam precisando unir forças, claro, para encontrar uma maneira de sobreviver a essa terrível noite, né, que está se alongando. O filme vai, claro, culminar com uma batalha brutal, entre o Fred e o Jason, como bem falado pelo Daniel, né, o filme tem duas grandes batalhas, uma acontece no mundo dos sonhos e outra acontece no mundo real, para um tentar destruir o outro e no final apenas um deles sair vitorioso. mas as coisas acabam desandando em seus últimos momentos, claro, por causa dos personagens humanos, digamos assim. É um filme, como bem falado pelos meninos, é simples, a história é simples. Mas, e aí agora a minha opinião sobre esse roteiro, ele é muito redondo. Ele é absurdamente redondo. Eu acho ele incrível na questão da simplicidade, da própria simplicidade dele de usar as referências, as boas referências das duas obras. A gente tem essa vibe que tenta se levar um pouco mais a sério da Hora do Pesadelo. A gente tem a coisa galhofa que está presente sempre no Sexta-feira 13. E as referências que eles usam são muito interessantes. A gente tem um momento, claro, que os adolescentes vão precisar pegar partido de um, sabe? Pegar partido de um. E eles vão tentar ajudar o Jason no mundo dos sonhos, para que ele não sucumba aos poderes do Fred. E o Fred descobre os medos do Jason para levar para o mundo dos sonhos, que é, por exemplo, nem faz sentido, isso nunca foi falado na franquia do Sexta-feira 13. Mas ele diz: ah, o medo dele é da água, porque ele morreu afogado. Então, na verdade, faz sentido. Então, são pequenas coisas que funcionam muito bem. Essa questão da trama da cidade, dos adultos, da polícia, dos pais, dos jovens, fazerem um complô para que o Fred seja esquecido. E assim ele não tenha mais poderes para usar no mundo dos sonhos. Na moral, brilhante. Isso é uma ideia muito boa. Isso é uma ideia muito bacana. E contempla com essa droga fictícia que eles têm nesse filme, de que inibe sonhos. É muito legal esse argumento. E existe até um momento no hospital, por exemplo, né? Que mostra que essa droga é experimental. Essa droga ela não funciona, não é aprovada pela FDA. E várias crianças, adolescentes que tomaram essa droga entraram em coma permanente, estão em coma E permanente. Samuel, só reforçando, essa droga experimental, que é o hipnocil, ela já vem na própria mitologia da série da Hora do Pesadelo. Ela é a droga experimental que aparece no terceiro filme, que a Nancy Thompson quer indicar e o pessoal diz não, porque isso é uma droga experimental, a gente não pode dar para criança, mas assim, não pode. E que ela própria toma o hipnocil. Sim, é muito boas referências. Não é um universo de referências, mas são muito boas. O Felipe também falou: o Fred manipula o Jason a partir do momento que ele usa a imagem da mãe dele, da Pamela Voorhees. E a gente tem que sempre lembrar que é a verdadeira assassina do primeiro Sexta-feira 13. Então, não é o Jason o assassino. Olha, Samuel, para ficar completo, faltou isso. A Betsy Palmer, que é a eterna senhora Voorhees, ela foi convidada e ela não aceitou participar. É uma Imagina, minha gente, pena de imagina. verdade. Uma pena. É. Mas o E intérprete do é Jason aquela também coisa. mudou, né? É outro ator, né? É outro ator, não. Na verdade, sempre foram outros atores, até o Kenny Rodder, né? Nunca teve muitos clássicos, não. Assumir, né? O 7, o 8, o 9 e o 10. Mas nesse, o Ronnie Yu, né? O diretor, ele simplesmente disse: ah, eu quero outro Jason. Kenny. Ah, mas É, tem o Kenny. ele queria alguém que fosse bem mais alto que o É isso. Fred. Aí descarta. Só que, mano, só que o Kenny Hodder tem acho que 1,91 e o Ken Kirzinger, que foi quem ficou, tem 1,96. Tipo, nem é uma diferença tão grande assim, É, acho que eu só sabe? não queria ele Mas mesmo, né? enfim, é o Rony o escolheu. E uma coisa que o Samuel também falou aí brilhantemente é que assim, é isso, ele tem alguns momentos que funcionam muito bem para um filme sério de terror, e aí a gente vai, obviamente, pegar a referência dos primeiros, Hora do Pesadelo e Sexta-feira 13. Por exemplo, tem uma sequência de um sonho da Laurie, que é a mocinha da vez, na delegacia, que eu acho fantástica, que ela vai andando, É aí boa. ela passa por um quadro que tem um monte de foto de criança desaparecida, e as criancinhas olham para ela, e começa a pingar um sangue, e ela acha uma menininha com os olhos cortados. Eu acho essa cena maravilhosa. E tem outras cenas. Que aí já é a pura galhofa, minha gente. Vamos lembrar que neste filme, aquela menina que eu esqueci o nome, que é da Destiny Childs, como é o nome dela? Ela vai fazer respiração boca a boca no Jason. Nossa, essa cena é maravilhosa. E o pior é que assim, a construção dela, o Jason tá se afogando no sonho. Aí tem um personagem que é um nerdzinho. Aí ele, o que você quer que eu faça? Uma respiração boca a boca. Aí todo mundo olha pra ele e faz, não, mas eu tenho asma. E o pessoal aí olha pra ela, e ela faz, ele tem asma, tem que ser você. Ai, ai. E tem aquela ideia de que é o policial, que tem a ligação com o Jason Voorhees, que ele fala, é o policial novato, né? Que ele veio, ele foi transferido De recentemente. Crystal E ele Lake. fala, olha, esse comportamento é muito. Eu acho que nós temos aqui um imitador de Jason Voorhees. Aí os caras dizem, não, fica calado aí na tua, que a gente sabe qual é o problema, mas a gente não pode falar sobre ele. Basicamente eles falam isso. E eu gosto da sequência do hospital, por exemplo, do hospital psiquiátrico, porque tem toda aquela a questão do Fred trazer, precisa trazer o Jason pro mundo dos sonhos. Mas o Jason não dorme. Então, como fazer isso? Então, cara, toda essa sequência da van é maravilhosa. É muito boa. Mas falando assim sobre problemas, basicamente, esse filme não é perfeito, claro, embora ele seja absurdamente divertido. Sim, Mas ele é né? absurdamente divertido por causa dos dois protagonistas, os monstros. Porque quando o assunto são os protagonistas humanos, Nossa. esse grupo de jovens, ele é, assim, básico do básico, sabe? A gente tem uma mocinha, a gente tem a amiga safada, a gente tem a amiga negra importante, mas que. Nossa, a morte da Que vai personagem se dessa Renault sacrificar é pela É amiga, né? maravilhosa a Ela morte não se dela. sacrifica, Daniela, ela se fode. Ela não se sacrifica, não. Ela não, Ela quem se chama. sacrifica é o É o nerdzinho, Não, mas que é ela o chama. personagem do Chris Market. O Jason tá indo na direção da amiga O dela e ela Fred, chama o o Jason na Fred. direção. É o Fred, Não, desculpa. o Fred. E aí ela chama o Fred na direção dela. Ela basicamente tá se colocando no caminho pra salvar o casal branco, Tá, é. é o meio sacrifício, porque no fio o Fred só diz: Ei, olha pra Olha trás, pra olha trás. o Jason. Não, E a joga, acaba com ela num e o golpe só. Fred faz uma cara de. Ah, tipo, eu precisava disso tudo pra matar a menina. Sim. Ai, e eu tava ouvindo um podcast esses dias que não tem nada. É o Stuff You Should Know. Eles falam de qualquer merda, assim, de muita coisa. Não é sobre cinema, mas eles estavam falando de alguma coisa e aí um deles lembrou de uma polêmica que rolou com o Fred versus Jason, porque eu acho que é nessa parte que o Fred vira pra Kia, né, a personagem da Kelly Rowland, e fala, Dark Meat. E aí rolou todo esse debate de pra quê? Um comentário racista e tal. E aí a discussão virou, tipo, mas matar crianças, abusar de crianças, tudo bem. Esse é um dos pontos de algumas discussões desse filme que são questionáveis, né? Como, por exemplo, acho que a gente já pode entrar nesse assunto, porque ele é um pouco inevitável nos filmes que a gente vai falar, que é a necessidade de mostrar peitos nesses filmes. Eu, tipo, Com silicone. com silicone. Porque, pelo amor de Silicone tava super em alta nesse Ah, filme. Boa Tava muito parte do em orçamento alta. foi aí, porque, tipo. Pelo jeito, foi. O filme começa com uma cena de peitinho que não faz nenhum sentido. Inclusive, eu adoro esse momento, Eu porque tá lá a amo esse menina momento. Esse, indo se olha, essa jogar em abertura é Crystal maravilhosa. Lake. E aí ela Nua! acha que o namorado dela tá fazendo uma pegadinha, ela mostra os peitos pro nada, pro nada! Ela joga os peitos dela pro nada. Em meio segundo, ela precisar sair daquela diversão pra ir pra tensão, porque ela sabe que tem algum bicho perseguindo ela. Então, tipo, por quê? É só pra ela estar tá com o corpo outra molhado personagem, depois, que é né? a drogadinha, ela também com os peitos completamente siliconados. Ela só usa boné, nem combina com ela aquele boné. Mas ela tá lá com os peitos e aparece os peitos no matagal do milho, que o outro lá tá querendo abusar dela, enquanto o Fred tá perseguindo ela nos sonhos. E o Jason mata ela antes do Fred. Inclusive, a cara do Fred quando o sangue dela cospe e ele percebe que não foi ele que causou aquilo é muito boa. Aquela cena. E a própria protagonista, a. Qual é o nome, meu Deus? A Laurie. A Lori, ela, embora seja aquela áurea de protagonista virgem, mocinha, 100%, tá lá com os peitão e os ângulos são super usados, né, pra valorizar os atributos. Os peitos dela não aparecem, mas nossa, ele tem o momento do sonho no sofá, que dizem que vão sacrificar uma virgem, né, inclusive, que vão sacrificar para ver se acabam com os problemas. Eles pegam o ângulo de visão sobre ela. Então, para valorizar o atributo mesmo. Caraca, precisava tanto disso. Nossa, Pô, a e gente o sabe que tempo todo. os Estados Unidos têm essa. A América tem essa paixão por peitos, né? E criou-se essa paixão pelos peitos siliconados mesmo. Foi uma intervenção estética gigantesca nessa época e que domina esse filme surrealmente, né? E até é engraçado que a. Só ainda nesse tema rapidinho, a Catherine Isabel, que tá no filme também, né? O Ronnie, quando contratou ela, não avisou que ela teria cenas nua, e ela não faz, então ela falou: não vou fazer, foda-se. E aí ela tem uma dublê de corpo, né? É porque quando E a mostra não é dublê é o. É, siliconada. quando mostra E ela não. o. Quando mostra o. Ah, não mostra o rosto daí, né? Tipo, mostra só o peito dela, né? É, o É, chuveiro, assim, que ela tá no banho e mostra de isso. cima, né? É, porque a cena de sexo dela mostra de costas daí, né? Tipo, daí não mostra nada. Mas voltando aí pra protagonista, tipo assim, toda a escolha de figurino também, tipo, é tudo pra destacar isso, ou é decotado, ou então, tipo, é muito colado. Daí eles botam, tipo, umas blusas que são. Que é branca, daí de vez em quando bota ela pra correr na chuva, alguma coisa assim. Então, tipo assim, é tudo pra destacar isso. Então, tipo, os peitos dela aparecem mais do que ela no filme. É, porque, tipo, da maneira como ele enquadra, tipo assim, os peitos dela ficam no meio do quadro e a cabeça dela fica pra cima, tipo, quase saindo, sabe? Então, tipo, dá pra ver onde que tá a importância pra ele. Eu só queria voltar aqui em algumas questões do roteiro que eu anotei aqui que eu acho interessante, que, tipo assim, a gente, como ele tem esse aspecto meio galhofa mesmo, então, tipo assim, a gente aceita muita coisa, né? Mas aí, tipo, nesse livro que eu li, os cara, tipo, foram um pouco mais analíticos, assim, o autor foi um pouco mais analítico, ele apontou algumas coisas que não faz muito sentido. Tipo, por exemplo, essa ideia de que o Jason tem medo da água faz todo sentido dentro da loja, se a gente for pensar que, tipo, que ele morreu afogado, né, e tudo mais. Só que tem uma caralhada de cena do Jason saindo da água bem tranquilo em vários outros filmes, tá ligado? Tipo, então assim, nunca foi uma questão até então, assim. É, tipo, funciona para uma cena e depois eu já descarto isso também, porque tanto é que a cena final, ele saindo da água, inclusive, bem tranquilo. É, tem a questão da distância entre Elm Street e o Crystal Lake, que, se eu não me engano, ficaria tipo a 8 horas de distância de carro, né, de um pro outro, 8 ou mais, se eu não me engano, e eles dirigem tipo em uma madrugada, eles conseguem chegar do outro lado, eles fazem esse caminho todo. E tem o que eu acho mais legal, que é a ideia de que não faz sentido nenhum, que é tipo assim, simplesmente por ela se deitar. O Jason tá meio dormindo no furgão ali, simplesmente por ela se deitar do lado dele e dormir também, ela consegue invadir o sonho do Jason. O que não faz sentido nenhum, tá ligado? Então, tipo, essas ideias que o filme vai colocando ali, que a gente aceita porque a gente tá tão empolgado de ver os dois juntos, que não faz muita diferença. Agora, nessa revisão, aí essa. Porque daí, tipo assim, a gente, né, tá revendo e tudo mais pra participar aqui, pra falar sobre. Aí, cara, daí, tipo, por exemplo, as atuações foi um negócio que pesou muito, assim, porque aquela protagonista é muito ruim. É muito, mas muito ruim mesmo. Péssima. E aí, tipo, assim, ela tipo. E aí o que acontece? Não ajuda o fato de que aquele ator que faz o policial, ele também tá no primeiro Todo Mundo em Pânico. Então, tipo assim, na hora eu fiz a associação, cara, isso aqui tá parecendo Todo Mundo em Pânico. Ela tá parecendo a Cindy Campbell ali, tipo, fingindo que tá, tipo, desesperada, saindo correndo, balançando os braços para cima e coisa assim, tá ligado? Tipo, mas muito ruim mesmo. Tipo, tá todo mundo ruim, mas, tipo, ela é, acho que é a pior de todas. É um negócio Não, o elenco é que é absurdo. péssimo. Nossa. É muito, muito ruim. Mas assim, é divertido, né? A gente se diverte, porque Muito, muito. pelo menos, tipo assim, aquele negócio que tu principalmente assim, tá esperando isso há muito tempo. Se o povo que acompanhou tudo naquela época, se a gente ver todas as outras ideias que eles descartaram, que ainda bem, né? Tipo assim, tu vê esse resultado, tu fala, ah, ok. Pelo menos foi isso, sabe? Tipo, pelo menos saiu isso daqui. Eu quero dizer, eu falei mais cedo como eu gosto da fotografia desse filme. Como eu acho a iluminação desse filme bem trabalhada para a proposta. Claro, vai ser aquele filme que à noite todo mundo vê tudo e tá tudo iluminado. Mas tem algumas cenas que eu acho essas cenas muito bem fotografadas do ponto de vista de iluminação. É, eu vou destacar a luta que acontece no mundo dos sonhos, que eu acho fantástica, e que ele usa umas luzes muito, muito marcantes, é muito vermelho, muito verde, é quase um Suspiria. E as próprias sequências de sonhos. É, e eu fui dar uma pesquisada, a direção de fotografia é do Fred Murphy, que ele até fez alguns filmes de terror, mas assim, nada, pelo menos para mim, nada muito. Ele fez aquele filme com Johnny Depp, A Janela Secreta, nem sei se o título é realmente esse, é um filme, acho que é logo depois do Fred vs. Jason. Ele fez também o aquele Stir of Echoes do Kevin Bacon. Ecos do Ecos do Além? Além. É, então tem umas coisinhas assim que ele fez. E eu vou destacar uma cena que eu acho maravilhosa. É a famosa cena que no cinema eu fiz. Caralho, que cena foda! Que é quando tá rolando lá o sonho em Crystal Lake. E o Jason acorda. E o Fred olha pra Laurie e fica puto com ela. E ele voa do lago, ele voa, ele dá um pulo do lago e olha aquela Boa, nossa, cena, é boa. maravilhosa. E a fotografia, e ela em câmera lenta. E o próprio Robert Englund ama essa cena, embora ele diz: não sou eu, porque eu já sou um senhor, é o meu dublê, não posso fazer. Mas aquela cena é maravilhosa. E assim, só para fechar também, eu adoro o final do filme. Eu gosto muito assim daquela conclusão, até porque se a gente for parar para pensar, o Jason tava quieto na dele, calmo, tranquilo. O Fred é que zoou tudo. E a batalha final é muito boa, minha gente. Eu acho que assim, galera que vai fazer filme de alguém versus alguém, aprenda com Fred versus Jason. Saiba o que é que os fãs querem? Nós queríamos Fred e Jason brigando. E nós temos isso. É, inclusive, assim, com sequências muito bem coreografadas. É, não é nada estilo Transformer, com mil cortes que você não entende nada, ou Alien versus Predador com personagens de CGI. Não, nós temos dois atores lutando, brigando, e uma edição que nos permite ver isso. Eu acho as sequências de luta muito boas, e a luta final, então, é fantástica. E mesmo, concordo, o elenco é péssimo, mas acho que até pra servir apenas para morrer, e nessas sequências de luta eles funcionam. Então, eu só tenho elogios ao filme e lamento ter tido que comprar uma bateria nova, né? Mas faz parte. Mas valeu, valeu a pena. Valeu a pena. Ah, eu quero destacar também a trilha sonora, que ela é puro rock anos 90, anos 2000. É, eu achei o CD, sei lá, alguns anos atrás, numa loja de discos usados e comprei. E só lembrando que esse filme foi um sucesso. Foi a maior bilheteria, não foi, deles? Eu acho que foi uma bilheteria dos dois, né? Mesmo nos filmes separados. Como eu já tinha falado, o filme custou míseros 30 milhões de dólares. Inclusive, uma outra coisa elogiável é o quanto é usado efeito prático, quase não tem efeito especial nesse filme. Quando tem, é problemático também, tipo aquele momento da lagarta Nossa. no sonho do drogado, tipo, porra, desnecessário aquele bicho lá, por mais que seja uma manifestação do próprio Fred. Mas ficou péssima aquela cena. Mas a maioria das mortes, quase todas, praticamente todas as mortes são por efeitos práticos muito bem feitos. E o filme arrecadou 116 milhões em todo mundo, 116 milhões de dólares. Então foi uma baita de uma grana, foi um baita de sucesso, repercutiu muito bem. Algumas pessoas chiaram, principalmente na época, mas hoje o filme é praticamente um clássico Ah, cult. sim. Então, assim, é difícil falar mal desse filme. Esse filme é muito bem resolvido com ele mesmo. Uma coisa rara de se ver nessas franquias, e principalmente no que veio depois. Porque o que veio depois, a gente vai já entrar nesse tópico, não aprendeu nada com esse filme. É, bem isso. Bem isso. É real. Só para falar de que não Fala, aprendeu amigo. nada, vale destacar que o Crystal Lake tava no final desse filme aqui, o Crystal Lake tá em reforma, aparentemente eles iam reabrir de novo. Tipo, tem todo umas coisas de construção lá, porque eles também não aprendem, né? É o problema de sexta-feira ter jogado. Não, verdade, mas eles disseram, eu li isso em algum lugar, que aquela construção que a gente vê lá em Crystal Lake seria o centro de pesquisa que a gente vê no início do Jason X. Tanto que a gente vê que é uma construção maior, não é um acampamento. Parece, também não chega a ser um prédio, mas é como se fosse uma estrutura maior. E é como se fosse aquela base onde o Jason tá preso no início do Jason X. Faz sentido. Agora, só uma última coisa. Durante a pré-produção, e eu lembro disso, a Liza Wilcox, que foi a Alice, né, na hora do Pesadelo 4 e 5, ela estaria envolvida no projeto de alguma maneira. Ela não seria a personagem principal, mas ela teria alguma participação. E acabou que não rolou. E eu sempre me pergunto, e aí é uma interpretação minha, porque tem aquele personagem do amigo do Will, que ele diz assim, ah, meu irmão morreu, ah, meu Deus, meu irmão morreu. E o irmão, acho que inclusive que ele nem tem nome. E eles mostram, ele olha pra uma foto que tá ele, o irmão e a mãe parece muito o perfil da Alice. E eu sempre pensei, poxa, seria que esse cara seria o irmão do Jacob, que era o filho da Alice na hora do Pesadelo 5? Na minha cabeça eu crio uma fanfic disso. Eu queria encerrar falando sobre uma cena em especial que eu adoro desse filme e eu quase esqueço, mas não me alongando. A gente sabe que o argumento desse filme é muito bom, de que o Fred não tem mais poderes porque as pessoas não lembram dele. Com as mortes causadas pelo Jason, os adultos principalmente começam a achar que esse plano foi por água abaixo. Mas esse plano ele vai por água abaixo de verdade quando dois dos adolescentes que ainda lembram do Fred que estão presos no hospital psiquiátrico conseguem fugir. E vai por água abaixo 100% quando as meninas estão conversando sobre alguém que parece estar invadindo os sonhos dela. E um desses meninos com problemas, ele entra no salão da escola e começa a falar a história de Fred Krueger para todo mundo ao redor. Ou seja, se o negócio para tirar os poderes dele era fazer não lembrar dele, esse garoto fez a maior estupidez possível e ele provou que realmente era para ele estar preso no hospital psiquiátrico para sempre. O pessoal ficou, Fred? Que Fred? Que diabo de história de raça é Fred? O que é Fred? Igual a Isabelle no BBB. Teu nome é Davi? É o que teu nome é Fred? Olha, gente, essa cena eu acho uma papagaiada. Ainda bem que esse menino morre. Desavisado. Mas muito bem. Bora seguir então, gente, pro próximo filme, que foi então Sexta-feira 13, que teve um reboot, né, em 2009. Ele foi dirigido pelo Marcus Nispel, que tinha dirigido o reboot do Massacre da Serra Elétrica um pouco antes, em 2003, e é principalmente diretor de videoclipes, né? E uma coisa curiosa é que o roteiro desse filme também foi escrito pelos mesmos caras que escreveram o Fred vs. Jason, que foram o Damian Shannon e o Mark Swift, com resultado bem diferente, assim, né, pra mim. Mas, Felipe, se quiser falar um pouquinho do filme, então, se falou muito em... Bom, ali nos anos 2010, é o período da febre dos remakes, né? Então era óbvio que Sexta-feira 13 iria ganhar o seu remake. Depois de uma briga muito grande pelos direitos, CD no CD... só lembrando, várias pessoas são donas de diferentes questões dos direitos autorais. O Victor Miller, que é o roteirista do primeiro Sexta-feira 13, o Sean Cunningham, a produtora. E o que acontece? Quando se foi pensar nesse remake, até que todas as partes estivessem de acordo, o filme ele não poderia explorar nada que tivesse ligação com o primeiro filme. Ele só poderia ser da sequência em diante, da parte 2 em diante. Até que aos 45 do segundo tempo, eles conseguiram. Então criou-se até aquela cena de abertura que basicamente recria o final do primeiro filme. Esse remake, ele na verdade, eu costumo dizer que ele é um remake da parte 1, 2, 3 e 4, né? Eu acho que ele tem essa capacidade. E basicamente nós acompanhamos no primeiro Sexta-feira 13 de 1980, todo mundo já sabe, a mãe do Jason, a Pamela Voorhees, é a assassina. É, aqui nós temos isso apenas em um prólogo, e logo depois nós vamos para um segundo prólogo, ou na verdade vamos acompanhar um grupo de personagens que obviamente vão para Crystal Lake transar, fumar maconha e por aí vai. E aí nós somos apresentados ao Jason. A primeira coisa que eu notei desse Jason é o quanto ele tem raiva, minha gente. O Jason do remake, ele é raivoso, você nota que ele tá assim, puto da vida, assim, quer matar todo mundo ali. Ele tá com muita raiva, ele tem raiva, ele precisa de um psicólogo. E aí o filme dá um corte no, na última garotinha sendo o que nós entendemos morta por ele. E aí a cena, o filme avança no tempo, e vamos encontrar os personagens principais. E o principal é o Clay, interpretado pelo Jared. Eu nunca sei falar o nome dele. Jared. Esse Jared carinha aí. Padalecki. Que na verdade a gente descobre ele tá procurando a irmã dele, que foi a última mocinha atacada na cena anterior antes da passagem do tempo. E aí ele acaba encontrando uma galera de gente meio da casa dos 30 anos, mas fingindo que são adolescentes, assim, meio pós-adolescentes, e que estão indo para Crystal Lake. E ele acaba, né, dando um olhar 43 para a mocinha que tá com a galera. Só que o que que acontece? Obviamente, né, Jason vai aparecer puto da vida e vai sair matando todo mundo, mais uma vez com muita raiva. E a gente vai descobrir lá pelas tantas que a irmã do Clay, ela está viva. E por que que o Jason não a matou? Porque ela parece a mãe dele, a senhora Pamela Voorhees. O filme para mim, ele tem, como remake, eu acho que ele consegue trazer o Jason, né, talvez aí para o século XXI, dentro de uma proposta de aceleração, que era basicamente o que nós víamos nesses remakes. E aí, particularmente falando, foi um dos filmes que eu analisei na minha pesquisa de doutorado, onde eu faço justamente a pesquisa desse avanço dos filmes de terror dos anos 80 para refilmagens extremamente aceleradas e com muito excesso. E esse filme, para mim, ele é um grande excesso. O Jason raivoso, as mortes são extremamente violentas. Nós temos praticamente o dobro de mortes do que temos no primeiro filme. Tudo é muito rápido, tudo é muito acelerado. E era a cara do que estávamos vendo. Os personagens também são os piores possíveis. Tem o carinha que briga com a namorada. O que é que ele vai fazer? Vai transar com a outra menina e vai pegar uma webcam. Aliás, nem é uma webcam, uma handcam. E vai filmar o quê? O quê? O quê? Os peitos siliconados dela. E temos que ver sequências do tipo um cara jogando, sei lá, ping-pong com outro cara, e quem perder tem que tomar cerveja no sapato suado do outro cara. Minha gente, pelo amor de Deus, assim, quando eu era uma pessoa jovem, aos 20 anos, eu não fazia essas coisas, não. E, enfim, acho ótimo não ter feito. E aí o filme segue. Para mim, ele funciona. Eu acho ele, por exemplo, um remake até mais bem resolvido do que A Hora do Pesadelo. Mas, ao mesmo tempo, ele, para mim, soa, apesar de eu achar que ele até consegue trazer o Jason pro século XXI, mas ao mesmo tempo ele parece uma obra tão igual àquelas que estavam sendo feitas. Por exemplo, se você for comparar com o remake do Massacre da Serra Elétrica, minha gente, chega a ter cenas iguais. Literalmente iguais. Eu lembro que o Massacre da Serra Elétrica, que é de 2003, se a memória não me falha, Tem uma cena que a menina dá um tiro na cabeça dela e a câmera faz ela sai do buraco da cabeça dela, sai por trás do carro. Essa cena é maravilhosa e tem uma cena exatamente igual em Sexta-feira 13. A diferença é que não tem a mulher baleada, mas a câmera faz esse movimento por dentro do carro, passando por todo mundo até o personagem fechar a porta da mala e sair. Então, ele para mim é um filme muito genérico. Ele é um filme exatamente toque de caixa, parecido com o que estava sendo feito, e talvez por isso ele se torne até um pouco esquecido, porque ele é muito igual a tudo que estava sendo feito na época. Essa proposta da aceleração foi o que motivou boa parte dos remakes. Quem quiser saber mais, pode comprar meu livro que explica tudo isso. Mas de maneira geral, eu acho que. Eu me debrucei sobre os dois filmes, o original e o remake, até para tentar entender. E só para se ter uma ideia, o primeiro filme ele vai ter cerca de 580 cenas. Quando eu digo cenas, é planos, não é? Cenas entre os cortes. E esse vai ter quase 1.800 cenas. Então, para cada cena de 10 segundos Caraca. que você tinha no primeiro, você vai ter cenas de 1 segundo e meio, 2 segundos. E se a memória não me falha, eu acho que em 20 minutos de filme ele já bate a quantidade de cenas do original. A própria aceleração do Jason, assim, no de 1980, e obviamente a gente vai, né, estender isso para as sequências. O Jason aparecia, ficava espreita, andava, se aproximava. Aqui ele sai correndo, dá-lhe uma facada, isso não dura nem 2 segundos. E você tem também o excesso de tudo, é o excesso de movimento, movimento da câmera, movimento do Jason, movimento do zoom enquanto a câmera se movimenta. Ele é muito acelerado em todos os aspectos. Óbvio que para a época era o que se pedia, era o que se esperava, principalmente se falando de um filme mainstream. Mas aí para isso eu acho que ele acaba sendo muito checklist, sabe? E é isso. Tanto que é curioso porque esses filmes eles não tiveram sequência, né? O Sexta-feira 13 não teve uma parte 2, o Hora do Pesadelo não teve uma parte 2, não é? O que também até nos coloca dentro aí de uma ideia de. Obviamente de um esgotamento, talvez, mas eu também me coloco, eu também me pego pensando muito até na questão de orçamento e de faturamento. Os filmes originais, eles eram filmes de baixo orçamento e que faturavam alto. E os remakes, eles são filmes que têm um certo orçamento. E aí talvez o retorno não tenha sido. Realmente essa parte eu não lembro, vou deixar pro Samuel porque ele é bom de números. Ele sempre faz essas pesquisas de orçamentos e valores. Mas o que eu lembro muito, inclusive, da minha pesquisa era um pouco isso. Era muito mais fácil fazer Sexta-feira 13, e faturar, sei lá, 30 milhões quando o filme custou 1 milhão. E aí quando você vai pro remake, custou 40 e faturou 80, tá? Ele faturou mais do que o original, mas na verdade o lucro foi. Não foi. Tão alto quanto o original, enfim. O Felipe falou brilhantemente sobre esse filme, até que sobram poucas coisas para falar, assim, as nossas opiniões batem, mas só um detalhe interessante, Felipe, tu disse que eu sou bom com os números, o filme original, ele tem 558 planos para 95 minutos. Esse filme, esse remake, ele tem 1.741 planos para Olha aí, 97 minutos. olha aí, olha aí. Olha aí o nível da coisa. Um detalhe que leva a isso bastante é de que o diretor, Marcos Nispel, era um diretor Sim. de videoclipes. Então, ele vem desse universo. Ele recebeu esse convite da Platina Dunes, que conseguiu convencer as grandes produtoras detentoras dos direitos a fazer esse filme. Eu não sei nem se a Platina e Dune existe, É do Michael Bay, né? mas só É do Michael ressaltando, Bay, né? Isso, tem o nome do Tem. Michael Bay nos dois remakes, nas duas tentativas de reboot. Porque o A Hora do Pesadelo do ano seguinte também é da Platinum É, e Games. o coisa também, né? O Só Massacre Serra Elétrica os também, né? detalhezinhos, Eles começaram a fazer mas. tudo, eles fizeram Também, MTV também, também. eles começaram a fazer tudo. Exato. Nossa, isso explica muitas coisas. Festa do Figo, Embora gente, é o do isso. Massacre tenha prestado. Mas voltando para a ideia da realização desse filme, é curioso, né? Esse Jason tão diferenciado, muito bem falado pelo Felipe, que ele é um ser raivoso, ele é um ser de puro ódio. As mortes dele todas são feitas num que notavelmente é uma atitude de ódio. Porque mesmo com uma máscara integral, dá para perceber isso. Existe até brincadeiras novamente com as referências dos filmes anteriores. Porque no primeiro momento do filme ele tá usando um saco, como no segundo Sexta-feira Isso. 13 original. Adoro essa referência, é muito legal. É, ao mesmo tempo que o filme ele tem uma comunidade ali em volta de Crystal Lake, dos escombros restantes de Crystal Lake. Que não se define do que considera o Jason, porque o personagem do Jared, quando ele vai, por exemplo, questionar uma senhora, que tem um cachorro que dá um susto nele, a senhora meio que dá a entender que aquele Jason é meio que um guardião daquela É, região, deixem ele em sabe? paz, assim. É tipo assim, a gente não incomoda Isso, ele, ele não incomoda a gente, deixem ele em paz. A gente que é morador, estamos né? aqui, beleza. É, mas tu que é de fora, vaza. Ele não gosta de estrangeiro. De estrangeiro, não. De forasteiro, gente de fora. Dá essa impressão. Não são essas palavras. Mas rapidamente dá essa impressão. É uma impressão que é reforçada, inclusive, pela passagem do Jason encontrando aquele White Trash, que o Jared também encontra, que é o dono da máquina de trituração. E quando ele encontra o Jason, ele toma um susto com o Jason, o susto passa muito rápido. Porque ele já conhece o Jason. Mesmo assim, o Jason mata ele, porque o Jason, o White Trash lá, não sei nem qual o nome daquele personagem, ele fez alguma coisa que irritou ele. Eu não entendi direito também na cena, nem lembro muito bem. Mas é isso. Parece que é um espírito em volta daquela comunidade, sabe? E ele tem todo aquele. O porte dele é muito diferenciado. Primeiro que ele tem o porte em si, o físico. Esse personagem, esse cara que tá falando é gigantesco. Esse é maior, eu não sei, ele parece maior que o do Fred vs. Jason. E ele tem toda uma questão de que as mortes não são exatamente rápidas nesse filme. E por causa disso, essa é a melhor coisa do filme. As mortes nesse filme são muito boas. São, As mortes são. nesse filme são muito boas. Porque esse Jason, ele é raivoso e ele é principalmente sádico. Ele é muito sádico. No começo, quando ele monta aquela armadilha com a menina pegando fogo no saco de Nossa, aquilo. dormir, pro outro que ele sabe que ele vai vir correndo para tentar salvar ela e cai na armadilha de urso. Porra, que cena boa! Que cena boa! O Jason ele não tá ali só pra matar, ele tá ali pra fazer sofrer, ele tá ali pra fazer aterrorizar. Pra ter pro personagem ter um entendimento de que ele vai morrer de uma forma desesperadora. E além disso, ele tem a questão de que ele é um caçador. Ele tem essa vibe de caçador. Ele usa armadilha de urso, ele usa arco e flecha. Ele usa arco e flecha no que é provavelmente a melhor morte do filme, que é a cena do lago. Que ele mata o rapaz na lancha com uma flechada. Uma incrível flechada, certeiríssima na cabeça. Essa cena é boa. Essa cena é boa pra caralho. Não mais que essa cena, o barco perde o controle e colide com a moça que o rapaz tinha levado lá pra se divertir, quem sabe transar. Ela achava que o cara ainda estava no controle do barco e ela fica com a cabeça sangrando, vendo o Jason do outro lado do lago. Essa cena é assustadora, essa cena é muito boa, dá pra perceber. É muito incrível como ela transmite o desespero daquela personagem. Ela tenta sobreviver, aqui no Acre a gente chama de trapiche, aquele negócio de madeira que é recorrente nesses filmes. Ela tenta sobreviver indo por baixo e até ela levar uma facada. É incrível como essa cena ela humaniza os dois. Ela humaniza tanto o Jason quanto a personagem, que é extremamente vazia, era só uma loira peituda. Até então, novamente, nós temos problemas com peitos nesse filme. E ainda maiores do que Ainda maiores, no Fred vs Jason. Nos dois sentidos, os peitos estão maiores e o problema é maior, porque eles realmente aproveitam muito mais esse filme. Mas humaniza, incrivelmente, essas mortes são mais humanizadas nesse filme. Principalmente por essa ideia de desespero. Mas, como bem falado pelo Felipe, esse remake, ele tem uma sensação de que ele não tem nada de novo. Ele tem esses elementos aqui e ali que são bastante interessantes até. Eu tenho que admitir que esse filme tem um lado de divertimento grande, mais do que eu lembrava. Eu fui reassistir agora, gostei de ter reassistido, mas ficou aquela sensação de que é um filme vazio. Os personagens são péssimos, péssimos, e eu defendo a ideia de que foi um erro muito grande, assim, gigantesco, ter convidado o Jared Padalecki para fazer o personagem principal. Porque, primeiro, que ele não é um bom ator. Segundo, porque ele vem de uma série hiperconsagrada chamada Supernatural, todo mundo aqui conhece, em que ele está simplesmente idêntico ao personagem do Supernatural em todos os sentidos. Porque ele não sabe fazer, ele não sabe se diferenciar na atuação. Ele tá com o mesmo cabelo, a mesma maquiagem, usa praticamente as mesmas roupas e ele está interpretando da mesma maneira. Então, por mais que tenha todo um background do personagem dele, é uma droga. Só assim como ele também é o mesmo personagem na Casa de Cera, que a gente comentou no nosso episódio anterior, né? Sim. Que saiu poucos anos antes também. E não ajuda em nada o O elenco, pobre. tipo. A direção de atores, o roteiro, só valoriza um pouco de atuação pro Jared. Todos os outros estão ali só para morrer, literalmente. Tanto que esse filme, ele curiosamente não tem uma Final Girl. Ele não tem, basicamente não tem uma Final Girl. É o Nice, eu não sei como é que se pronuncia o sobrenome do diretor, Nisto. Nice, né? Ele recebeu um livro, ele falou isso em entrevistas, ele recebeu um livro chamado Mulheres, Motosserras e os Homens que Fazem Filmes com Elas, né? Nesse livro, ele tem uma análise da presença da mulher no cinema e fala um pouco sobre do gênero do terror, o espaço de empoderamento para mulheres dentro do cinema no geral. E aí ele considera que depois de ler esse livro, ele decidiu que não teria Final Girl. Por mais que a gente tenha o É reencontro feito de do propósito, né? personagem do Jared com... Gente. Ele resolveu empoderar o filme feminino, tirando a personagem feminina. Feito propósito. Não vamos contratar mulheres nesta empresa porque assim não conseguimos haver machismo. Olha, eu não Basicamente, ele duvido fez isso, que olha. existem pessoas que pensam isso. Ah, com certeza. Com Não certeza duvido. existe. Com certeza. Mas enfim, aí no fim deu no que deu. O filme basicamente ele tem um final boy, que é o Jared. A participação da irmã eu considero um pouco controversa, embora tenha alguns momentos interessantes para o final. E é aquela coisa, termina basicamente como todo Sexta-feira 13, com um finalzinho que a gente não sabe se é sonho ou realidade, que basicamente é um gancho para uma continuação que nunca veio. Porque esse foi um filme que foi massacrado pela crítica, massacrado. E embora ele tenha feito 68 milhões de dólares de bilheteria, ele custou 20. Mas ele fez 91 no mundo, tá? Não Ele fez foi. 91 ao todo. Ah, fez 91 no mundo. Mas ele não se pagou muito bem para o tamanho de investimento, principalmente o tamanho de problema que é fazer Sexta-feira 13. Porque a gente já falou isso várias vezes, mas. Hoje, Sexta-feira 13 está engessado é por causa dos problemas jurídicos. E os problemas jurídicos, o Felipe vai fazer um por cima, e eu vou dar um outro por cima, não vou adentrar, mas eles são diluídos de uma maneira que isso não vai se resolver tão cedo. Pelo menos já deveria estar se resolvendo algumas coisas, mas nem tem andado. Até o jogo que foi lançado, e que o jogo é de muito sucesso. Que é o Friday the 13th The Game. O jogo é um sucesso. O jogo foi um sucesso absoluto. Vendeu pra um caceta. As empresas de streaming de jogos correram pra buscar nos seus catálogos. O jogo fez dinheiro, o jogo fez grana. E o jogo precisou ser abandonado pelos produtores, porque eles não sabiam como lidar mais com a confusão de direitos autorais. Então, além desse filme ser simplesmente mediano, não fez uma bilheteria explosiva. Para o tamanho do investimento da Platinum, E tem essa confusão de direitos autorais. Mas no fim é isso. É um filme divertido, né? Um filme divertido. Eu gostei menos dele reassistindo dessa vez. Eu não tinha gostado muito. Eu gostei menos ainda. Mas pra quem não gosta de um filme de slashes, com mortes, as mortes desse filme, novamente, são muito boas. Praticamente todas as mortes são muito boas. Então esse é o ponto de diversão. Falar rapidamente aqui. Eu, na verdade, assim, eu fui, acho que no caminho oposto de vocês. Eu gostei mais desse filme na revisão do que eu tinha gostado quando eu vi. Acho que eu só tinha visto ele quando ele saiu no cinema. E eu achei ele todo desconjuntado no cinema, porque, tipo, ele tem essa introdução. E do nada parece que o filme começou, daí ele parece que depois ele começa de novo. Daí, tipo, é um negócio meio estranho, sabe? E ele tem vários, vários e vários problemas, assim, que a gente já citou vários aqui. Eu vou citar só mais alguns. Por exemplo, o fato de que ele não sabe desenvolver personagens, então, tipo, basicamente, ele apresenta pra gente primeiro um grupo de personagens de jovens, assim, né? Com certas personalidades que são bem clichê. Ele mata todos esses personagens e depois ele apresenta um novo grupo de personagens que tem as mesmas personalidades do anterior. É tipo como se ele estivesse apresentando os mesmos de novo, assim. Ele não se preocupa em nada em relação a, tipo, desenvolver melhores personagens. Essa questão da Final Girl, tipo, me parece ser uma decisão de última hora, porque ele constrói ali uma personalidade da menina ali até um certo ponto, depois ele descarta ela, né? Que é aquela ali que tava se engraçando ali com o Supernatural, né? Então, tipo, ela tá ali e, tipo assim, ela tá ganhando uma certa relevância, ela tá ali, ela tá acompanhando o tempo todo, daí, tipo, tem o conflito dela com o namorado tá traindo ela e tudo mais, tal, não sei o que, não sei o que. E aí o filme esquece dela depois, basicamente, tipo assim, né, literalmente mata. Eu fiquei esperando ela aparecer no final, depois não aparece ela, tipo, ele simplesmente mata ela pra focar só nos dois irmãos ali, o que não faz muito sentido, porque ela poderia ter sobrevivido também, faria mais sentido, eu acho, que se ela sobrevivesse, mas, né, decisões, aparentemente ele fez de birra, então, né, tipo, pelo que foi falado aqui. Aí tem a questão também que a gente já falou no... a questão da nudez gratuita. Esse filme tem nudez gratuita o filme todo, tipo, tá ali, não tem como negar, porque meio que esfrega na tua cara. Ainda assim, eu acho que, tipo, ele é mais... como é que eu posso dizer? Entre muitas aspas, tá? Ele é mais sincero do que o Fred vs. Jason, porque o Fred vs. Jason faz esse negócio que eu falei de que, tipo, ele fica usando os ângulos pra tentar, tipo, ficar mostrando o máximo da sua protagonista sem mostrar tudo. Aqui ele, tipo, já larga a mão e fala assim, ah, tá, tipo, basicamente é pra mostrar a mulher pelada, ele fica mostrando a mulher pelada o tempo todo, tá ali. Tipo, é errado, com certeza. Tá explorando o corpo feminino, com certeza. Eu só tô dizendo que ele é, tipo, ele é abertamente errado, enquanto o Fred vs. Jason finge não ser. Se é que faz sentido, tipo, não sei se deu pra entender o que eu quis dizer, sabe? Tipo, ele aqui é abertamente errado, tipo, porque eu acho que aí é que tá a questão. Aí é que entra o que seria a grande qualidade e o grande defeito do filme. Eu acho que o grande defeito do filme é ele tentar ser um reboot da franquia, porque ele não precisava ser, e ele não é, na verdade. Essa que é a questão. Tirando aquela cena, aquelas duas introduções que ele faz ali, basicamente, tipo assim, né? Tipo, a primeira dele mostrando a cena final do Sexta-feira 13, parte 1, e depois mostrando também, tipo, as partes lá dele com o saco na cabeça, até ele encontrar a máscara e tudo mais. Tirando isso, todo o resto do filme é simplesmente mais uma sequência do Sexta-feira 13. Que era isso, basicamente? O que era as franquias? Jason demorou 8 filmes pra sair de Crystal Lake, tá ligado? Até então as pessoas continuavam indo lá. Então, basicamente, o que era? Chegava um grupo de adolescentes, de jovens lá no Crystal Lake, ele começava a matar um por um. É isso. E é isso que esse filme é também. E essa parte eu gosto. E aí, o que ele faz? A impressão que eu tenho é que, tipo, o Marcus Nispel, ele não... sei lá, ele viu os filmes da década de 80 e 90, que são extremamente apelativos também, vale lembrar. Tipo assim, quando a gente tá falando de nudez gratuita, de exploração do corpo feminino, os filmes anteriores não se... também tem a sua parcela de culpa, tá? Eu acho que a minha impressão que eu tenho é que ele simplesmente olhou pra esses filmes anteriores e falou... ele não pensou assim, olha, como que eu posso atualizar isso pra um novo século, por exemplo? Ele simplesmente falou, eu quero fazer isso daí de novo. Então ele pegou todas as características que mais se destacavam, que é ser apelativo, ser violento pra caramba e não ter muita história, e ele fez um filme que é apelativo, violento pra caramba e não tem muita história, sabe? Então, se essa fosse a proposta do filme, eu acho que ele funcionaria muito bem. O problema pra mim é que ele se vende como sendo um reboot, ele não precisava ser. Se ele não precisava ser, talvez as pessoas simplesmente. Se ele não tivesse sido, as pessoas talvez simplesmente falassem: ah, aquele ali é, não é o meu preferido da franquia, mas até que é legalzinho. O problema é que ele tentou elevar um pouco mais a barra para se vender como sendo esse reinício da franquia. E acho que é aí que ele errou bastante. E só rapidamente em relação a esses problemas legais que estão impedindo um novo filme, até porque, tipo assim, tava se falando bastante em fazer um novo reboot, tipo, acho que ficou em desenvolvimento por um bom tempo, até que acabaram engavetando. Uma das questões que tá atrapalhando o processo é em relação aos direitos do personagem do Jason. Porque o roteirista do primeiro filme, ele tá querendo receber por esses. Pela criação do personagem, mas o diretor do primeiro filme, né, que é o Sean Cunningham, ele fala que ele não tem direito a isso porque ele não criou o Jason. O Jason, que é usado até hoje, só aparece depois e não é a criação do roteirista do primeiro filme. Então é aí que tá a briga, que tá atrasando todo o desenvolvimento. É isso. E vamos ver o que vai ser da É que série, daí a né, série então. seria Crystal Lake, Tá né? Acho que não certo, teria muito porque. ele em si, né? Tipo. É. Muito bem, gente. Então, bora partir para o nosso último, que acho que também é um consenso aqui, acho que esse mais que os outros. A Hora do Pesadelo de 2010. Esse, sim, é um remake, né? A direção é do Samuel Beyer, que tem um nome perigosamente parecido com o seu, Samuel. É isso? É curioso que o Samuel Beyer dirigiu. Ele também vem dos videoclipes, né? E ele dirigiu o Smells Like Teen Spirit do Nirvana. E uma coisa que me pega muito são os roteiristas desse remake. Que eu tava dando uma olhada aqui no currículo deles, né? O Wesley Strick escreveu Cabo do Medo e Aracnofobia. E o Eric Heisser escreveu A Chegada, sabe? Tipo, são bons filmes, assim. E na Hora do Pesadelo saiu isso que saiu, né? Mas, Samuel, se quiser então começar falando um pouquinho sobre ele. Ah, esse filme que foi lançado, né, em 2010, também produzido curiosamente pela Platinum Dunes, também com o nome de Michael Bay aparecendo logo no início dos créditos, e com a nada sutil mensagem baseado no personagem criado por Wes Craven. Esse remake, reboot, talvez uma tentativa de reboot da franquia Hora do Pesadelo, vai trazer novamente Freddy Krueger, o icônico personagem que é capaz de matar através dos sonhos, perseguindo um grupo de jovens, com alguns diferenciais. E aí a gente entra na história, que começa basicamente em um café ali nos arredores de Elm Street, onde um rapaz chamado Dean encontra uma amiga chamada Chris, e ela vai ao socorro dele porque ele não tá nada bem. Ele está sem dormir há alguns dias e fala que existe alguma ameaça em seus sonhos. A Chris tenta ajudar ele de alguma forma. Ali no café também tem a Nancy, que é garçonete, servido um grupo de jovens, principalmente o Quentin e o Jesse. O Jesse é ex da crise, o relacionamento não acabou muito bem. Há um clima de tensão muito grande, porque o Quentin também é interessado na Nancy, mas a verdadeira tensão tá ali com o Jim, que tenta explicar para Chris que ele tem problemas com alguma coisa que está invadindo os sonhos dele. Quando a Chris dá uma saidinha e volta, o Jim, ele tá com uma faca no pescoço, gritando: você não é real, você não é real, você não é real, até que ele enfia a faca no pescoço e se mata. Depois disso, a gente tem, obviamente, o enterro. Todos os jovens que estavam presentes na cafeteria também vão para se encontrar e prestar as homenagens ao Dean. Mas tem algo muito estranho, muito suspeito no ar, que a própria Chris começa a ter algumas visões de algumas coisas que não correspondem à realidade. Esse grupo de jovens, eles todos vão ser atormentados por um Freddy Krueger que está buscando, ao que parece, retaliação. Ao longo do filme, principalmente na personagem da Nancy e do Quentin, eles vão descobrir que todos eles ali têm uma ligação. Todos eles estavam em uma creche, basicamente, quando tinham 5 anos de idade. E quando seus pais perceberam que algo de errado estava acontecendo com todas as crianças, elas voltavam com marcas para casa e, principalmente, quando começaram a tirar algumas informações, perceberam que, ao que parece, o jardineiro da escola, chamado Fred Krueger, estava fazendo algo muito terrível com ela. Esses jovens não lembram desses acontecimentos, seus pais lutaram por anos para que eles não fossem atacados por esses traumas, mas o trauma está vindo agora em formato de sonhos, quando um Fred Krueger completamente desfigurado, com uma luva de garras metálicas, de garras de facas, começa a matar eles um a um. A gente tem até um plot-twist interessante nesse filme, no meio desse filme, basicamente, porque a personagem que a gente acha que é a protagonista, a Chris, ela é assassinada pelo Fred. Então o protagonismo recai sobre a Nancy, que parecia ser uma coadjuvantezinha qualquer no início. É a Nancy que descobre que foram os pais desses jovens que estão sendo atacados nos sonhos que mataram Fred Krueger, caçando eles em vingança pelo que ele fez em seus filhos. A Nancy e o Quentin, eles juntos, nas pesquisas dele, e pelo que eles estão vendo nos sonhos, acreditam que houve um engano, que os pais mataram uma pessoa que era inocente, já que não houve julgamento, não houve polícia, não houve investigação. Eles continuam sendo atormentados constantemente pelo Fred Krueger, principalmente porque esse Fred quer que eles encontrem a tal da verdade. Quando eles encontram a verdade, eles descobrem que, na verdade, eles não estão sendo caçados porque eles talvez tenham mentido para os pais deles. Eles estão sendo caçados porque eles falaram justamente a verdade. Fred Krueger era um assediador de crianças. Ele tinha um prazer gigantesco em fazer maldades com elas, e esse prazer ultrapassou a fronteira da morte física dele quando ele foi capaz agora de atormentar essas crianças através de seus sonhos. Cabe então a Nancy e o Quentin tentarem encontrar uma maneira de se livrar do Fred no mundo dos sonhos, talvez trazendo ele para o mundo real e, quem sabe, dando conta para que eles possam finalmente ter paz. Porque, inclusive, esse filme ele explora de forma interessante a ideia de privação de sono, algo que já é explorado também na franquia da Hora do Pesadelo em geral, mas eles pegam bastante mote nesse. Enfim, falando dessa maneira, eu tô me surpreendendo com a maneira que eu tô contando esse filme. Ele parece interessante. Mas a grande verdade é que a execução desse filme, ele é um desastre. Como esse filme é absurdo, absurdamente mal executado, absurdamente mal executado. E o mais surreal de tudo, que esse filme tem um elenco muito interessante. Mas muito interessante mesmo. Eu estou evitando usar a palavra grande elenco, porque não são grandes atores, não são conhecidos do grande público. Mas eles são, a boa parte deles tem trabalhos sólidos, tem trabalhos consistentes, mas que aqui eles estão apresentando as piores interpretações das vidas deles, disparados. A gente tem, por exemplo, o personagem que faz o próprio Fred Krueger, que é o Jack N. Harlan, que, pô, ele é o Rorschach da adaptação do Snyder de Watchmen, que tem seus questionamentos, mas a atuação dele é absurdamente boa nesse filme. Porra, tá caricata, tá estranho pra caceta. O Fred Krueger dele não é legal, é muito inconstante. Tem alguns momentos que ele até consegue ser um tanto quanto aterrorizante. Mas no geral não dá, muito fraquinho, a atuação é muito fraquinha. O próprio Quentin, ele é interpretado pelo Kyle Gallner, que eu amo. Para quem não sabe, para quem nos escuta com frequência, ele tá no meu filme favorito de 2023, o The Passenger. Ele é o protagonista. E, nossa, que atuação chata. Ele também tá com a mesma aparência no Garota Infernal. Ele gravou próximo os dois filmes. Ele tá igual nos dois filmes. É Tá verdade. idêntico nos dois filmes, simplesmente idêntico. E a protagonista é simplesmente a Rooney Mara. Meio que sair dali da adolescência, mas é a Rooney Mara. E péssima, péssima, péssima, ela é uma nota só no filme inteiro. Para completar, a mãe dela é interpretada pela Connie Britton. Que, nossa, que personagem sem graça. Que ela precisa trazer uma carga dramática grande e ela nunca entrega essa carga, nunca entrega. A Connie, ela foi a protagonista da primeira temporada de American Horror Story. E na em American Horror Story ela entrega. A bicha faz bonito, faz bem feita a personagem dela. da mãe que tá sendo atormentada. Outra mãe que tá sendo atormentada. Ela interpreta no American Horror Story que ela não conseguiu no remake do A Hora do Pesadelo. E pra piorar, o roteiro desse filme é um desastre na questão de diálogos. Todos são muito ruins. A direção de atores é péssima. Eu não esqueço que tem um momento, que é o momento que antecede a morte da personagem da Kiara Kisses. Ela não tá conseguindo dormir, aí o ex-namorado dela, que vem dar um suporte pra ela, claro, vai dormir com ela, então ela fica mais tranquila. Aí ela acorda de um pesadelo, ela vai tomar uma água, vai no banheiro, quando ela volta pra cama, ela deita sorrindo. Porra, por que que ela tá deitando sorrindo? Se ela acabou de ser aterrorizada completamente por um ser que tá se repetindo nos sonhos dela. E aí quando ela deita, o Fred vai pra cima dela de novo. Foi só pra isso, cara. Nenhuma noção. Os próprios diálogos, meu Deus, os diálogos são péssimos. Péssimos, péssimos. Todo diálogo dessa personagem da Chris com o menino que se mata, o Jim, é tipo, cara, tu foi ajudar o teu amigo e tu só tá falando lombra. Meu Deus. Então, esse filme, eu até me enganei, Daniel, quando eu falei que Sexta-feira 13 tinha feito 68 milhões, ele fez 90, realmente, você me corrigiu bem, porque quem fez 60 milhões, 68 milhões foi esse filme. Então, 60 em bilheteria na época, se eu não me engano, e no geral ele acabou fazendo mais. Mas, novamente, esse filme foi hiper mal recebido pela crítica, foi muito malhado. E a repercussão foi péssima no geral. No geral, ninguém gostou desse filme, simplesmente. E até aquela coisa, se Sexta-feira 13 compensou com algumas inovações, digamos assim, numa fórmula que foi a mesma dos filmes anteriores, praticamente, aqui não tem compensação. Não tem. O filme, ele usa até referências de forma errada de se usar referências. Porque ele quer copiar algumas coisas, a cena da banheira, a cena do papel de parede, e, consequentemente, nem as mortes são interessantes. De tudo que eu falei já era desinteressante, o que poderia compensar seria o slash em si, seriam as mortes. Mas não são, não são. São fraquinhas, são bobas. Eu até gosto da caracterização do Fred. Eles tentaram fazer uma versão humana mais próxima da realidade de um corpo muito queimado. O argumento deles foi esse, para essa maquiagem, mas muita gente não gostou, preferem a versão mais fantasiosa do que é o Fred da franquia original mesmo, e aí acaba não dando um peso. Eu acho que, para dizer que nem todas as mortes são boas, a da cela da prisão é interessante, mas é isso, é interessante. Nenhuma ela é visualmente, uau, o que foi que eu acabei de ver aqui? Nossa, que movimento só foi esse? Nossa, que morte foi essa? Porque, basicamente, nas mortes, o que acontece com as mortes dos personagens? Tem uma perseguição e uma morte repentina. Perde a graça, desfaz um clímax, um interesse na construção, sabe? A própria personagem da Chris, e aí eles abusam de efeitos especiais de CG mesmo. Eles não fizeram a coisa prática 100% ali, não. E os efeitos estão ruins, já eram ruins na época, envelheceram mal pra um caceta. A cena dela se debatendo nas paredes do quarto, dá pra perceber que tem um efeitinho ali pra tentar dar uma ideia de impacto mesmo. Até que passa assim, mas fraquíssimo. Como esse filme é fraco. Eu quero fazer só um comentário. Vou ser muito rápido. Eu acho que, além de todos esses problemas que o Samuel trouxe, eu acho que uma dificuldade que eu tenho com o filme é a realmente total falta de graça da Nancy. E aí eu vou, obviamente, voltar para a comparação. Eu acho que o legal do A Hora do Pesadelo original de 84 é você acompanhar a degradação psicológica da Nancy. A Nancy vai ficando surtada, ela vai ficando perturbada. E assim, existe uma questão também da família da Nancy, né? O pai e a mãe. Eu acho que a Nancy do remake nem pai tem, né? É só a mãe. Tem a figura do pai, eu não lembro. Eu não revi pra gravar esse episódio. Mas eu lembro como é isso. Ela é uma personagem que ao final você não dá a mínima. Você não se envolve. E a Heather Landenkamp, Langenkamp do original, você vai vendo toda a paranoia que ela vai entrando. Até aquela loucura que é o final. O final da Hora do Pesadelo é uma grande loucura para ela. E nós acompanhamos isso. Essa Nancy, ela é de uma preguiça assim que é uma pena, porque a personagem da Chris, que eu até gosto da morte da Chris, que é uma homenagem à morte da Tina, né, do primeiro filme. Na verdade, ela é o equivalente à Tina do primeiro filme. Eu gosto até da morte dela porque eu acho ela mais violenta. E a gente volta para aquela coisa que eu falei do excesso. Então a morte da Chris, ela é muito mais violenta e sonora, inclusive. Mas assim, acho que para mim, só para reforçar e acrescentar, é isso. Todos esses problemas e eu não dou a mínima para mocinha, sabe? É isso. O Samuel falou da maquiagem, né? A questão da maquiagem ser mais puxada para um negócio mais realista, assim como o Fred, o personagem, né, do Fred, é puxado para uma coisa mais séria, assim. Ele não tem aquelas piadinhas assim de efeito, né? Ele tem até as frases de efeito que ele solta lá, mas é um tom bem diferente, né? E eu acho que o maior problema dessa maquiagem assim mais realista é que o Jack O'Haley é um bom ator, mas ele ficou completamente travado, assim, ele não tem expressão, ele mal consegue abrir a boca, o coitado, sabe? Então, sei lá, teve um efeito assim que para mim foi bem ruim, né? E ele é um personagem que não tem a mesma personalidade do Fred original, né? Não tem uma personalidade marcante assim. Ele é um vilão meio qualquer coisa, né? E não sei se, porque no original o Fred era um assassino de crianças, né? E ficava ali meio subentendido que ele também era um abusador, mas o Wes Craven nunca colocou isso abertamente, né? E nesse sim, nesse assim, primeiro tem essa história de que talvez ele fosse inocente, só para gerar mais um plot twist que ele não era inocente coisa nenhuma, sei lá se, não sei, para mim isso foi uma bobagem também, e colocar ele abertamente como um molestador de crianças assim, né? Não sei. Acho que nada encaixou direito ali. As cenas icônicas que foram regravadas para esse, acho que não tiveram a mesma força, principalmente, como o Samuel já disse, por causa do CGI exagerado, né? Então, sei lá, para mim é tudo muito preguiçoso, assim. Acho que tudo que não foi preguiçoso talvez tenha sido investido nessa parada da maquiagem, mas também foi um tiro muito errado, assim. Então, acho que nada encaixou muito bem no filme. E eu tava até vendo umas discussões mais cedo no Reddit de. Tinha um tópico lá, mas, gente, por que que vocês odeiam esse filme, sabe? Eu assisti e gostei. E nos comentários era. Tinha até gente falando, cara, não achei super ruim, mas imediatamente esqueci. Tipo, acabei de assistir o filme e já apaguei ele da minha cabeça, sabe? Não tinha nada marcante assim. Então, até para quem não odiou o filme, ele só foi mais um filme, né? Ele não tinha uma alma assim como os originais, até como as sequências. Pode falar qualquer sequência ruim, pelo menos tinha alguma criatividade ali. Esse era só uma refilmagem quase que igual ao original, assim. Então, acho que não serviu assim. Se a ideia era reviver a Não. franquia, acho que não É, serviu para realmente. nada. Sabe o que é mais interessante a respeito disso? É que, assim, quando eu fui rever esse filme, eu fui assim de cabeça aberta, né? Vamos lá, eu lembro que eu não gostei, mas vamos dar mais uma chance e tudo mais. E aí eu fiquei tentando, assim, procurando, assim, algumas coisas. E ele tem, como é que eu posso dizer? Ele tem algumas ideias que ele até apresenta, mas ele não desenvolve. O problema, eu diria que o maior problema dele está no roteiro, mais até do que nas outras coisas, apesar de ele ter outros problemas também. Que, por exemplo, eu gosto da fotografia do filme, ele é carregado de cores saturadas, assim, então tem tipo uns verdes, uns vermelhos assim, bem fortes, bem chamativo, não só nas cenas que se passam no mundo dos sonhos, mas tipo, o mundo real já é assim, sabe? Então, tipo, ele é bem exageradão nisso, eu acho isso legal. É, tem uma escolha que eles fazem que daí eu acho que, tipo assim, se o filme funcionasse, daí eu diria que a escolha funcionaria também, mas acho que, tipo assim, ela acaba ficando solta ali, que essa ideia que tu falou, assim, de realmente, assim, de falar abertamente que ele é um abusador de crianças, e aí por que que eu digo que isso como escolha narrativa poderia ter funcionado? Porque, assim, tira completamente essa ideia de ele ser, tipo, esse personagem engraçadão e tudo mais que a gente gosta, para transformar ele num personagem grotesco. Ele é grotesco no filme. Tanto é que tem uma cena ali que ele começa a falar para o Neymar ali, tipo assim, de que você sempre foi a minha favorita e tudo mais, sendo que tu sabe que ele só viu ela quando ela era criança. É um negócio que é desconfortável. A cena que ele tá, tipo, se preparando para matar ele é de um desconforto tremendo, assim, tipo, sabe? Porque ele tá falando com ela do mesmo jeito que ele falava com ela quando ela era criança e tudo mais. Então, tipo assim, esse tipo de escolha que o filme faz, para mim, é a tentativa dele de tentar se afastar do que foi feito antes e falar assim: ó, eu tô tentando fazer algo original. Fazer algo original para mim não tem problema nenhum. Eu acho que se vier para fazer remake, que seja tipo assim, que então me ofereça alguma coisa nova, e nesse sentido eu consigo ver que o filme tá tentando. Porque tipo assim, se for para fazer remake, cena a cena e tudo mais, eu revejo o original, não preciso ver o remake. Então eu espero que seja algo que tenha algo novo. E esse filme parece que às vezes ele tava tentando, só que ao mesmo tempo ele é carregado de escolhas que, como tu falou, acaba sendo preguiçoso, porque a gente falou ali, né? O Jack Early Haley, ele é um excelente ator, com certeza. Ele ganhou um Oscar, inclusive. Ele ganhou um Oscar interpretando um abusador de crianças. Então me parece que você, tipo, se torna uma escolha quase que meio óbvia de chamar ele de novo, tá ligado? Ele fez aquele Pecados Íntimos, em que ele é um cara que era também. Acho que não sei se ele chegou a ser. Ele é abusador na história, ou tipo, ele foi. Tipo assim, não sei se ele chegou a fazer alguma coisa, se ele só foi. Ou se ele tentou fazer alguma coisa, não lembro. Sei que, tipo, no filme ele é. Como é que eu posso dizer? Ele foi preso por isso, né? Por essa acusação. Então, tipo assim, aí o cara já interpretou meio que esse papel. Só que daí, no caso do Pecados Íntimos, ele acaba interpretando, ele dando uma outra nuance pro personagem, mas eu digo assim, tipo, me parece uma escolha meio preguiçosa de chamar esse cara de novo. E aí, quando tu coloca ele, por exemplo, se for pra pensar nele no Watchmen também, a voz dele como Rorschach é a mesma voz dele do Fred Krueger. Quando o Fred Krueger tá falando com aquela entonação mais grave, assim, assim, é a mesma voz, tá ligado? Tipo assim, eles parece que usaram o mesmo efeito na voz dele. Então, esse tipo de coisa que parece que, tipo, o personagem, a gente vai fazer o personagem que é o. Que é abertamente, tipo, um abusador de criança. De quem que tu chama? O cara que já interpretou esse papel antes. A gente precisa de um efeito pra voz dele. Ah, tá, então pega essa mesma que a gente já usou antes. Sabe, tipo, ele parece que tá, tipo, cortando caminhos em algumas coisas que não precisava. Daí, tipo, acaba sacrificando aquilo que de fato poderia funcionar no filme. Porque, por exemplo, a gente falou aqui, né, tipo, a Nancy é uma personagem extremamente icônica e importante no primeiro filme. Aqui ela começa como sendo uma coadjuvante, o que é um problema tipo de estrutura de roteiro, porque tipo assim, a gente não tá vendo o filme pela visão dela, não é ela que tá fazendo, que tipo assim, não é ela que a gente tá acompanhando. Ela é deixada de lado e aí o filme tipo começa a apresentar personagem em cima de personagem para só ir matando eles, porque por exemplo, a princípio fica aparecendo que aquela Chris ali vai ser a protagonista. Só que daí ela morre em seguida. Só que daí o filme dá importância pro namorado dela. Ah, então vai ser ele. E o namorado dela, tipo, acaba indo preso também. E aí é que a Nancy acaba ganhando um certo protagonismo. Mas o filme falha em estabelecer essa relação entre eles e tudo mais. Então, tipo, é tudo muito, sei lá, acelerado, coisa assim. E sem falar que tem uma coisa que não faz sentido nenhum, que é uma hora que ela vai ver, ela vai procurar, tá pesquisando ali pelas outras pessoas que estavam no jardim lá onde ela estudou, né, na pré-escola. E aí Ah, eu sei o que você vai falar. ela acha o site de um cara que daí, tipo, o cara tava relatando os sonhos dele e tudo mais, tal, não sei o que, não sei o que. E aí, tipo assim, o cara postava vários vídeos, que era tipo meio que vídeos diários, coisas assim, que ele tava falando, ó, eu tô sonhando com esse cara e tudo mais, tal, não sei o que. E tem um desses vídeos que o cara literalmente morre enquanto ele tá fazendo o vídeo. Como é que ele postou essa porra depois, então, tá ligado? Tipo assim, tu tem que clicar em publicar ali pra tu postar, tá ligado? Tipo assim, não faz sentido isso. Não tinha, tá ligado? Ele não tava transmitido, Não ele não tinha tava live transmitido. Tu nessa tinha que, era época. bem Não difícil, tu tinha que tinha. copiar o código base ali, colar lá no Blogspot, daí tu criar um título, alguma coisa assim, e daí tu apertar o publicar, tá ligado? E tipo assim, o negócio tá ali, sabe? Essas coisas não é esse negócio de ficar cortando caminhos, coisa assim, onde não precisava, sabe? Então, tudo quanto é qualidade que o filme poderia vir a ter, e que aí eu tentei buscar elas, acaba sendo prejudicada, porque, tipo, é por causa dessas escolhas que não, na minha opinião, não fazem sentido nenhum. Eu acho que tinha até mais alguma que eu tinha separado, mas agora eu já esqueci também. Tipo, realmente, o filme vai, ele vai se esvaziando, assim, tipo, à medida que ele acabou, tu já vai, tipo, esquecendo dele imediatamente. Então, é isso. Inclusive, esse ator que fez o esse cara aí da live que não foi live é o Ah, mesmo tu não ator é que o que fez o bebe no Sexta-feira 13 sapato? É o que no bebe. Ah, então aqui. é ele, tá certo. Ah. Mas acho que é um bom resumo desse filme, do que é esse filme. Ele é um filme que tem umas ideias interessantes, mas é que ele é 100% mal executado. Ele não entrega nada do que ele se propõe bem. E aí vem até um aspecto de que ele se leva excessivamente a sério. Se o Fred vs. Jason, por exemplo, é aquela mistura de galhofa e de tons que funcionam incrivelmente bem, a gente vem para um Sexta-feira 13 que não se leva tão a sério assim, entrega um filme divertido, mas entrega um filme morno de inovação, e aí a gente vem para o A Hora do Pesadelo, que se leva extremamente sério, tem umas ideias interessantes e não executa nenhuma delas bem. Acabou sendo o fim, né? Chegamos num interessante fim de uma época onde se você pode explorar uma franquia até o último segundo para arrancar um centavo com ela, você tá fazendo isso. Vide Pânico, que já deveria ter acabado. Então é meio Sim. chocante. A gente tá falando de dois filmes de 2009, novamente. A gente tá falando de dois filmes, de 2009 e de 2010, que são dos maiores ícones do mundo pop de terror, e que esses ícones não ganharam nada mais com isso. Sexta-feira 13 vai fazer 15 anos que não tem nada. Teve um jogo, e o jogo deu BO. Então, é meio chocante, sabe, assim, ver o destino que esses dois tiveram após essas tentativas fracassadas de reboot, esses remakes mal feitos. É triste, é um pouco triste também. Acho também. Mas não sei, né, gente? Tudo pode acontecer. Claro, acho que uma hora. Às vezes somos Eu acho que uma surpreendidos. hora vão cansado que está sendo feito agora, dizer, vamos voltar para o sucesso, né? É cíclico, né, essa ideia de se trabalhar com o que já fez sucesso, Até tentar porque fazer sucesso de novo. Então, é que no caso do acho Hora que do uma hora Pesadelo, eu acho que anda. o grande problema é que a franquia ela tá muito atrelada à figura do É. Robert Englund, né? Tipo, é difícil tu, porque é um personagem que, tipo, ele tem nuances, ele tem expressões, tudo mais. É muito mais fácil tu fazer um Halloween, né? Tipo, que é só um assassino mascarado, basicamente, tipo, ou tu fazer um Jason, ou tu fazer um Pânico, que seja, sabe? Porque tu não tem essa questão da atuação em si, né? Tipo, tu não tem como, tu não vai necessariamente comparar, porque o máximo que, como a gente falou do Jason, o que o Jason tem é porte, tá ligado? Tipo, mas é uma máscara e tudo mais, é um efeito de maquiagem. Agora, nesse caso aqui, que é um personagem que fala e tudo mais, ele é expressivo normalmente, já fica mais difícil de fazer alguma coisa que se distancie do original, sabe? Então é isto, gente. Acho que encerramos o nosso episódio especial sobre obras-primas do cinema de terror. Mas, né, como sempre, a gente se diverte. A gente sofre um Ah, pouco, mas mas a gente se diverte também. Então foi é bem isso. Alguém, alguma divertido consideração revisitar esses final? filmes, apesar dos Oi? problemas e tudo mais. Eu me diverti também. Muito Acho bem. que deu Mais pra mim. alguma consideração final, Ah, gente? Ou terminamos? não, Não, eu eu falei a também, minha eu já. tô satisfeito. Eu acho que talvez a melhor coisa de ter revisto Fred vs. Jason foi lembrar, enfim, da sensação que eu tive ao ver o filme, e lembrar é isso, de algo que cinematograficamente foi marcante e que até hoje, ao pensar, eu me lembro com muito carinho. É como, por exemplo, se lembrar. É engraçado porque quando a gente pensa assim, filmes que marcaram, muitas pessoas vão vir com clássicos e que obviamente são importantes também. Mas um dia desse eu lembrei, por exemplo, quando eu fui ao cinema assistir o primeiro filme dos Power Rangers. Minha gente, foi outra sessão assim que marcou, não, assim, eu era fã do seriado e de repente fui ver na tela grande. Então acho que tem muito isso. Revisitar o filme me fez lembrar com muito carinho enfim, dessa experiência e de ter acompanhado durante tantos anos. Muito bom, gente. Então, ouvintes, como sempre, seus comentários nas nossas redes sociais, no post, são sempre bem-vindos. A gente gosta muito de conversar com vocês. E acho que é isso, né, Até gente? mais. Tchau, Obrigada por mais essa gravação e até tchau. Tchau. a próxima. Valeu, tchau, tchau.